Olá, aqui Ricardo Vilas, trazendo para você o disco do dia. A cada dia, o álbum que vale a pena conferir. Amigo, amiga que nos escuta, o disco do dia de hoje traz Rosa Passos com seu álbum É Luxo Só. Começamos com Olhos Verdes, uma música de Vicente Paiva. Vim de uma remota batucada, uma cadência bem marcada, que uma baiana tem no lugar. E nos seus requebros e maneiras, na graça toda das palmeiras, esguias altas. A balançar são da cor do mar, da cor da mata, os olhos verdes da mulata, tão cismadores e fatais, fatais. E num beijo ardente perfumado, conservo o cravo do pecado, dos saborosos. Rosa Passos nos traz de fato uma joia rara, um álbum que merece estar em toda discoteca. Confira em O Amor e a Rosa, um clássico de Pernambuco e Antônio Maria, que ficou conhecido na voz do Miltinho. Guarda a rosa que eu te dei, esquece os males que eu te fiz, a rosa vai. Te dei, esquece os males que eu te fiz, a rosa vai mais que a tua dor. Se tudo passou, se o amor acabou, com uma formação minimalista, altamente eficiente e uma sonoridade contagiante que valoriza ainda mais a voz de Rosa Passos. São clássicos da MPB revisitados de forma magistral pela cantora. Produzido por Lula Galvão, que também assume o violão, no baixo Jorge Helder e na bateria e percussão Rafael Barata, que também mixou o álbum. Ouça Diz Que Fui Por Aí, um clássico do Zequete. Se alguém perguntar por mim, diz que fui por aí, levando o violão debaixo do braço. Em qualquer esquina eu paro, em qualquer botequim eu entro. Se houver motivo, é mais um samba que eu faço. Se quiseres saber, se volto, diga que sim, mas só depois que a saudade se afastar de mim. Só depois que a saudade se afastar de mim. Se alguém perguntar por mim. Miltinho mais uma vez é lembrado, ele que lançou Palhaçada, de Haroldo Barbosa e Luiz Reis. Descubra a bela interpretação de Rosa Passos. Cara de palhaço, pinta de palhaço, roupa de palhaço, foi este o meu amargo fim. Cara de gaiato, pinta de gaiato, roupa de gaiato, foi o que eu arranjei pra mim. Estavas roxa, por um trouxa pra fazer cartaz. Na tua lista de golpista, tem um bobo a mais. Quando a chanchada deu em nada, eu até gostei. E a fantasia foi aquela que esperei. Cara de palhaço, pinta de palhaço, roupa de palhaço, pela mulher que não me quer. A faixa título de Ari Barroso e Luiz Peixoto é Luxo Só. Olha, essa mulata quando samba é luxo só. Quando todo o seu corpo se